Bora. E essa aqui, Ícaro? 3, 4. Bem assim, ó. Eu e você não é assim tão complicado, não é difícil perceber quem de nós dois vai dizer que é impossível o amor acontecer. Se eu disser que já nem sinto nada, que a estrada sem você é mais segura, eu sei você vai rir da minha cara. Eu já conheço teu sorriso, leio no teu olhar. Teu sorriso é só disfarce que eu já nem preciso. Sinto dizer que amo mesmo, tá ruim pra disfarçar. Que entre nós dois não cabe mais nenhum segredo além do que já combinamos. No vão das coisas que a gente disse, não cabe mais sermos somente amigos. E quando eu falo que eu já nem quero, a frase fica pelo avesso, meio na contramão. E quando fiz que esqueço, eu não esqueci nada. E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. Yeah! E te perder de vista assim é ruim demais. E yeah! É por isso que atravesso o teu futuro e faço das lembranças um lugar seguro. E não é que eu queira reviver nenhum passado, nem revirar o sentimento revirado. Mas toda vez que eu procuro a saída, acaba entrando sem querer na tua vida. Falando de amor, bateu aquela saudade. Tô com saudade de você debaixo do meu cobertor. Se arrancar suspiros, fazer amor. Tô com saudade de você na varanda em noite quente. E o arrepio frio que dá na gente, truque do desejo. E guardo na boca o gosto do beijo. Eu sinto a falta de você. Diz aí! Só, e aí? Será que você volta? Tudo em minha volta é triste. E aí o amor pode acontecer de novo pra você, palpite. E aí, será que você volta? E aí, o amor pode acontecer de novo pra você. Palpite. convite. Me serve aí, cara, por favor. Depois dessa. Ai, cowboy!